Senhor, Deus de Abraão, em ti confiamos nossa direção. Velho e sábio, ele buscou a bênção em tudo, o Senhor lhe deu. Fiel és tu, ó Deus eterno, teus planos são verdadeiros, com teu anjo a nos guiar em cada passo. Vamos andar. O servo ajoelha, clama em oração. Envia uma donzela, Senhor, com a tua mão. Próximo à fonte, ele espera em paz. E Rebeca surge, o coração se faz. Fiel és tu, ó Deus eterno, teus planos são verdadeiros, com teu anjo a nos guiar em cada passo. Vamos andar. Ela oferece água, generosidade, a beleza da fé em sua humildade, nos laços de amor. A promessa se cumpre, é a tua vontade que sempre nos empurre. Na casa de Betuel, a verdade reluz. A bênção se derrama em ti, nossa luz. Rebeca se une, Isaac em amor. Assim se completa o plano do Senhor. Fiel és tu, ó Deus eterno, teus planos são verdadeiros, com teu anjo a nos guiar em cada passo. Vamos andar. Fiel és tu, ó Deus eterno, teus planos são verdadeiros, em cada jornada vamos confiar na tua promessa, sempre vamos andar.